que já foram embora. Então se liga, meu irmão, agora não posso concordar com os seus atos. Se eles te pegam, te mandam pro espaço, são coisas que só dão maus resultados. E você mesmo tá ligado, quantos já se encarqueiraram, vivem sempre se desvalorizando, sempre se prejudicando. Não quero isso pra nenhum dos meus manos. Por quê? Já está provado, vivemos todos enganados, ludibriados, sofrendo consequências da nossa aparência e da nossa cor. Pare e pense em tudo isso, não vamos dar mais nenhum motivo. Vamos impor o nosso valor, investir na competência pra sair da incerteza, pra não ficar sempre na mesma. Precisamos colocar as cartas na mesa, deixar de lado a indecência, começar a usar a consciência. Não se deixe levar pelo desespero, porque é isso que eles querem mesmo. Temos que mostrar que somos fortes, o caminho que você segue é o caminho da morte. Só estamos te alertando, mano, acorde, seja forte e saia dessa vida. Quantas vidas destruídas, será que você não se liga que a mídia não se importa? E a polícia adora pra eles um a menos, pra nós mais um irmão que foi embora. Tudo que digo é de coração, não quero ver o seu mal, não. Eles apenas contarão com satisfação. Quer mostrar a destruição que eles querem. Unidos a menos contarão com satisfação. Quer mostrar a destruição que eles querem. As amarguras das famílias que passam por isso todo dia, uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado. Entram de embalo no movimento, pensam que estão abafando e acabam morrendo. Aqui é preto Jim, estou te dizendo, estou fazendo meu julgamento. Digo a verdade e o que estou vendo, digo somente o que está acontecendo. Tentando evitar mais sofrimento, pois dependemos uns dos outros para vencer essa batalha. Sei que a verdade não te agrada, mas ela tem que ser citada, escutada, raciocinada, pra você não entrar em parada errada, como muitos outros que já entraram. Foram muitos que se encarqueiraram. Alerta vermelho, te abre os olhos, pra você não ir de embalo. Falamos isso não é pro seu mal, não. Eles contarão com satisfação. Qualquer nossa destruição que eles querem. Eles apenas contarão com satisfação. Qualquer nossa destruição que eles querem. O que eles querem é nossa destruição. Querem impedir o acesso a informação para que todos fiquem sem saber dos seus direitos. Somos alerta vermelho, pretos visionários. Te alertamos, falamos verdades, não somos exagerados, pois a nossa expressão é avançada. Doa quem doer, nossos irmãos se destruindo, isso eu não quero ver. Mas não depende só de nós, depende também de você. Está aí o nosso meio, como é confuso. São Paulo, Zona Leste, criminalidade cresce, mesmo te conhecendo. Quando estão na noia, fingem que não conhecem. Andamos assombrados, sem conseguir esquecer do sentimento que se chama medo. Na nossa área, meu irmão, tem que ser sujeito. Sei que as coisas não são como todos querem, mas eu lhe digo, meu irmão, não se desespere. Isso não vai te levar a nada. Matando, matando e roubando casas, as nossas condições de sobrevivência, reconheço que são desesperadoras, mas essa não é a maneira certa. Preste atenção, ouço o alerta. Temos que lutar de uma forma bem diferente, tomando atitudes mais conscientes. Pense, preste atenção no meu recado. Então.